lutam fazem parte dessa história. Não importa o seu nome, Severina Glória. Foram para a rua e mostraram a proposta. Se todos têm direito, a mulher também vota. Pelo atrevimento foram motivo de chacota. Perseguição e morte abalando a sua mente, não desistiram, pois são fortes. Criando vários movimentos, sufragista, lobby do batom. Mulheres não desistam, nós temos o dom. Muitos homens nos olham e nos julgam objeto. Esse é o conceito machista de homens diversos, fazendo separação de gênero e poder. Ditando as regras do que pode ou não fazer. As mulheres eram privadas de todos conhecimentos, e o que sabia seguiam a risca, tipo os 10 mandamentos. Artigo de Ganímedes era o papel feminino. Cuidado é o que ensinas a seu filho pequenino, pois ele será homem um dia ou uma mulher. O valor da humanidade está presente nas atitudes. E te diz quem tu és. Te diz quem tu és. Não é mais mulher de Atenas nem Amélia de ninguém. Aqui no palco Iabas, a força que a mulher tem. Representando mudança nas feministas brasileiras. Mulheres batalhadoras, guerreiras, superando homens e derrubando barreiras. Hoje assumindo profissões de acesso limitado, garantindo assim a comissão do ordenado. Mulher delegada, advogada, deputada e policial. Mulher cantando, se expressando, levantando a moral, dizendo a todas que persista até a conquista. Façam como Leila Diniz, Maria da Penha e Maria Bonita. Desabafo feminino, aqui está presente essa realidade. Não é de tempo ausente, levante a cabeça, lute, cresça. E nós a contaremos com bastante tristeza. Desabafo feminino, aqui está presente essa realidade. Não é de tempo ausente, levante a cabeça, lute, cresça. E nós a contaremos com bastante tristeza. Reconhecida por números, somos nós. Mulher com olhar beligerante, hoje tem voz. Batalhando sem armas, usando só as palavras. Convincente, diante do terror não amedronta e segue em frente, quebrando preconceitos, tabus. Há muito tempo seguidos, defendendo moradia, etnia e partido, através de alaridos. Aqualtune é o seu nome. Princesa do Congo, liderou vários homens. Perdeu a luta e foi trazida como escrava pro Brasil. Diante da derrota ela não desistiu, fugiu e fundou o Quilombo dos Palmares. Teve filhas e netas pigmentando a sociedade. Rosa Parks, cristã guerreira, algemada e presa por não ceder uma cadeira a um homem branco. Isso foi absurdo, espalhando a segregação pelo mundo. Sequelas que ficam não cicatrizam jamais. Mulheres que lutam na esperança de igualdade e paz. Desabafo feminino, aqui está presente essa realidade. Não é de tempo ausente, levante a cabeça, lute, cresça. E nós a contaremos com bastante tristeza. Desabafo feminino, aqui está presente essa realidade. Não é de tempo ausente, levante a cabeça, lute, cresça. E nós a contaremos com bastante tristeza. Tristeza.